Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. No ar, mais uma edição de que programa, Fofunha? O Marco de Hoje, com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa, o Fufunha, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. E Benjamin Júnior comigo no estúdio. Boa noite, Benjamin. Boa noite, João. Boa noite, Fufunha. Boa noite aos nossos queridíssimos ouvintes, aos nossos colaboradores e aquele... Grande abraço a todos e eu gostaria de mandar inicialmente um abraço especial para alguém que está sintonizado e está agora pela internet, né, com a gente sempre, o Inácio Moreira, um grande amigo. Um grande abraço para ele. Toda a família ouve todo dia a gente aqui. Marco Antônio Santos Freitas. Tudo jóia? Melhor agora falando com você. Maravilhoso, gente, saber que vocês estão aí e o programa hoje promete. Não, o programa hoje não é que promete, você só escolhe os melhores e eu estou encantado com o seu entrevistado de hoje, porque sempre fui fã dele, viu? Ah, que maravilha, que maravilha, ele já está aí, né? Já está aí, já está aí, eu sempre fui fã dele, gosto muito dele, é um prazer e uma honra que você o tenha convidado, porque ele é simplesmente fantástico. Que maravilha. Vai lá, Marco Antônio. Tá, então, vai ser no, a gente, né, depende sempre da disponibilidade do convidado, ser no primeiro bloco ou no segundo. Hoje vai ser no primeiro bloco o papo com o Marcos Weinberg, uma honra falar com ele, ele tem um background, assim, um currículo gigantesco, mas tentar aqui resumir, ficar um tempinho aqui, mas vamos lá, eu vou perder... eu perdi o fôlego porque é muita coisa, mas assim, ó, ele fez a versão original de Selva de Pedra, fez a novela Checkmate, Os Gigantes, eu me lembro que era com Tarcísio Meira, Suzana Vieira, Francisco Coco, Diniz Fati, Sol de Verão, minissérie Anos Dourados, fez Cananga do Japão, né, que era aquela novela super ambiciosa de época da Manchete, dirigida pela Tizuki Yamazaki, a novela Vale Tudo. De 2004 até 2011 ele trabalhou no quadro humorístico da Globo, do programa Zorro Total, que era ele fazer o diretor de TV Sherman. Provavelmente seria uma homenagem até ao diretor veteraníssimo da Globo, Maurício Sherman, e esse personagem sempre era atrapalhado pelo Severino, interpretado pelo grande lendário, que Deus o tenha, Paulo Silvino. Cinema, gente, olha só, ainda falta muita coisa, mas vai lá. A Extorsão foi o debut dele no cinema, que é do falecido Flávio Tambellini. A gente teve até onde entrevistar o filho do Flávio, que também é cineasta. É um filme muito bacana, um filme policial com o Pereio e a Suzana Faini. Emanuele Tropical, com a Monique Lafon, musicado por também uma pessoa que a gente teve a honra de convidar, há um tempo, Beto Estrada, a Pantera Nua com a Rosana Guessa, que a gente entrevistou há umas semanas, e era até também com o Roberto Pirillo, que é amigo dele e até atuou nos palcos com o Marcos Weinberg. A gente vai falar um pouco sobre o trabalho também dele nos palcos. A Banda das Velhas Virgens, dele com o Mazzaropi, e entrevistamos até o Zé Paraibuna, que foi biógrafo do grande comediante. Teve, sei lá, em 2006, Meteoro, co-escrito pelo Marcos Bernstein, que também escreveu Central do Brasil e Zuzu Angel, a comédia italiana Natália Rio, estrelada por um dos mais populares atores italianos dos últimos 30 anos, Christian De Sica, Possessões com Terror Nacional, produzido pelo filho do Walter Avancini. Mas, gente, assim, ó, é muita coisa. Só falar assim também numa peça de gigantesco sucesso que ele apresentou, uma peça que, sem trocadilho infame, mas cai de pau, no politicamente correto, que é uma peça chamada Diálogos dos Pênis, né? Basicamente sobre dois canalhas, dois porcos chauvinistas falando muita coisa. A gente fica assim como se fosse voyeur ouvindo o que muitas vezes dois caras baixistas estariam juntos falando sem ninguém ao redor podendo escutar. Deixa eu ver, ele recentemente filmou na Bahia a comédia Maracangalha. Então, quer dizer, gente, é muita coisa, mas então, finalmente, depois dessa intro gigantesca, que deixou muita coisa de fora, vou dar boas-vindas ao grande Marcos Weinberg. Tudo bem, querido? Tudo, rapaz. Olha só o que eu escutei. Em 17 anos eu não pensei nesse trocadilho. Diálogo dos pênis cai de pau. É muito bom, trocadilho cara. Trocadilho de pênis, por favor, aprender. Tá? Experiência é isso, né? Olha, o Marcos, boa noite. Eu sou o Alckmin, eu estou em São José dos Campos. O Marco Antônio está em... no Rio Grande do Sul, e eu quero dizer o seguinte, sem nenhuma puxação de saco, porque eu sou conhecido por ser politicamente incorreto, ser grosso, ser escroto, ser filho da puta, você é um dos meus ídolos, tá? Perfeito. Obrigado, querido. Eu fico lisonjeado, aprendi muito sobre a minha carreira aqui, que eu já tinha esquecido muitas das coisas que eu fiz, porque, na verdade, o que nos interessa é trabalhar, estar sempre em atividade e não ficar guardando lembrança. Mas as pessoas lembram com carinho, me tratam com carinho na rua, me recebem em casa. Eu vou para tudo que é lugar com a maior facilidade por conta dessa popularidade que a televisão proporcionou, né? Mas você faz parte da nossa vida e da vida de milhões de brasileiros. Essa é a verdade. Ah, que bom. Marco Antônio, eu estou devolvendo ele para você, eu não vou mais encher seu saco, porque senão você não vai fazer entrevista e eu vou ficar batendo papo com ele. Sem problema nenhum. Marcos, então vamos, sei lá, iniciar bem pelo começo mesmo, vamos fazer de conta, sei lá, que a gente, como se a gente estivesse aqui, não fosse um programa de rádio, mas fosse, de repente, assim, um consultório psicanalítico. Eu quero tentar entender como é que esse cara aqui do Sul, né, no caso, estados no Rio, mas é de Porto Alegre, e eu, no caso, sou do Piauí, mas moro em Porto Alegre, eu queria saber como é que germinou essa ideia de virar ator. Se não for abuso, se me fala, sei lá, começou como criança, fazendo peça infantil, ou já quando adolescente. Me conta um pouco disso, do Marcos Weinberg despertando, sabe, para esse tesão para a interpretação. Pode pois ser? É, rapaz, tudo começou em Porto Alegre, a gente chama de Portinho, né? Então, eu estava aí, tinha uma prima que declamava, que era Marisa Utz, ela declama ainda, mas a mãe dela era declamadora profissional, e na época da infância, né, a gente ia assistir Clube do Guri, que era no cinema Baltimore, em cima do cinema Baltimore, do Maurício Sobrinho, onde apareceu a Elis Regina, né, você claro. Vê que tempo que faz isso, né? E eu, criança, frequentava para assistir minha prima declamar em algumas ocasiões e tal. Aí eu gostava de assistir, de ouvir, de ver interpretações, não sei, ainda muito criança, 10 anos de idade. Nessa época eu fui assistir um espetáculo no Clube de Cultura, que era o Doente Imaginário, de Molière. E era... tinha Dorfman trabalhando, Marco Chames... que está lá, morava em cima do Clube de Cultura, inclusive, acho que ainda mora. Esses dias até eu tive contato com eles para tentar reaver algum material dessa época, né? E eu assistia essa peça onde a minha mãe fazia a mulher do doente imaginário. Uau! A minha mãe era atriz amadora. Uau! Minha mãe é argentina, isso. Já tinha brincado de fazer rádio, conhecia a Nora Fontes, mãe do Renato Cardoso, que era um diretor da Globo, que era gaúcho, né? Filho da Nora Fontes. Renato Cardoso era o irmão, fazia rádio no Sul. Ali eu me apaixonei e eles me convidaram para uma outra peça que chamava O Gueto de Varsóvia, o mesmo grupo dentro do Clube de Cultura. E ali eu fiz a minha primeira peça. Uau. Eu era criança. E tá com esse link, porque o Weinberg, obviamente, é alemão-judeu, correto? É, alemão-judeu. Pois é, então já começou, né? Russo-polonês, né? Uau. Weinberg é montanha de vinho. E a minha mãe era Friedman, então é homem livre na montanha de vinho. Uau. Que interessante isso. E dali, rapaz, dali eu parti para tudo que é mídia, eu desfilei na Renner. Só para um pouquinho, por favor. A gente conversou em off, mas vamos fazer de conta que a gente não conversou em off, porque quando eu falei contigo por telefone há uns dias aí, eu até perguntei para ti, vou perguntar para o pessoal que vai ter, muita gente vai lembrar, que assim, a impressão que eu tinha quando, lá por vou chutar lá para 79, é que de todos os espaços comerciais tu aparecias lavando o cabelo e olhando para a câmera e falando sobre o Tricofil. Então me fala, foi lá para 79 mesmo, né? Foi nessa época mais ou menos, porque a minha filha tinha uns, estava falando, começou, acho que ela tinha 5 anos. Uau! 6 anos. Começava com ela falando e cortava pra ti no final. Ela falando, né? E cortava pra mim dentro do banho. Tomando banho, ela dizia, meu pai é um homem muito vaidoso, ele é muito inteligente, ele é vaidoso. E bonito, eu acho. Charmoso, né? E muito vaidoso, uma coisa assim. E só usa shampoo Tricofil, você quer ver? Aí mostrava eu no banho, tomando banho, usando shampoo Tricofil. Tricofil é uma marca que existe até hoje, é um produto muito interessante, eu já trabalhei inclusive com eles aqui no Rio de Janeiro. Era tipo, se eu não me engano, era tipo quase que um competidor do Colorama, não era? Era. Tá. Ainda está no mercado, é do Ossias Friedman, meu tio, irmão da minha mãe. Uau, os filhos deles ainda trabalham nessa fábrica, né? Mas quer dizer que meio que pagando mico em família, tipo assim, né? E ele foi o introdutor dos salões de beleza masculinos. Ele tinha muitos salões de barbeiro, transformou em salões que chamava barbearia, né? Hoje você vai no salão. Claro, claro. Aí ele foi o precursor. Naquela época, chamar de salão, o pessoal iria dizer, não, mas salão é coisa de mulher, né? E ele tinha de mulher também, então ele transformou essa imagem e foi proprietário de vários salões no sul. Eu lembro que quando eu pensava assim em programa de shampoo, a gente pensava ou nesse comercial contigo, ou naquele da moça falando, minha voz continua... Meus cabelos, quanta diferença. Exatamente. Não confundir, gente, tá? Por favor. Que bom que você lembra disso, que isso ainda marca um pouco, né? Tem a marca desse shampoo, que é, sim, que é de família, né? Que eu tenho orgulho por ser de família também. Claro, maravilha. A Colmeia Real, que era uma linha que eu trouxe para o Rio de Janeiro, que era uma linha... natural, né? Uma linha de cosméticos. Entendi. Natural. E como é que foi a tua transição para o cinema, até citei aqui, né? Já começando acho que tem o primeiro longa, né? Que é essa Extorsão, que é um dos melhores filmes policiais, eu acho que, depende, o Brasil não tem uma grande tradução. Foi interessante, assim, porque essa personagem que eu fiz no... Acho que foi filmado lá para 74, né? Acho que por aí. 74, antes até. É? Eu acho que foi lançado comercialmente lá para fevereiro de 75. Então, mas tudo bem. Mas a produção foi antes, eu acho. 72, 73. Tá. Eu faço a medida do tempo pelos meus filhos, né? Pela idade deles. Né? Claro. E eu morava no local onde eles eram muito. A minha filha recém-nascida, que era em 70. Ela nasceu em 72. Então a Extorsão foi por aí. A Extorsão do Flávio Tamberlini. Ele chamou um elenco muito bom, era Pereio, Suzana Vieira, tinha a francesa, aquela... Acho que a Kate Lira estava também, não estava? Kate Lira, americana. Monique Lafont. Monique Lafont. Tinha sotaque, né? Isso, é. Alex Salles. Sim. A Monique, eu me lembro também, por exemplo, estava no Emanuele Tropical, que fizesse depois. Monique foi Emanuele Tropical. E estava o Otávio Augusto também. Na Extorsão. E eu fazia um travesti. Na verdade, eu fazia um cabeleireiro que cometia um rapto por encomenda da mãe da criança para extorquir o pai. Isso. Extorsão. A gente está vendo um link aqui, né? Shampoo, cabeleireiro. E daqui a pouco. Aí terminei no "Isto é uma bicho!" Mas tem uma coisa interessante, vocês não sabem como é que eu criei esse cabeleireiro. Como é que foi? Aí tinha uma cena onde eu me travestia para conquistar, para sair na rua, pra seduzir, e conquistava o Otávio Augusto. E ele me matava dentro de uma piscina. Usou a casa de locação, inclusive, era do... era uma casa que era propriedade em Pedro do Rio, do Niemeyer. É uma casa com teto em ângulo em ângulo redondo, assim, virado para baixo, né? Agora me fugiu a palavra. Quando faz uma curva. Tipo côncavo. Côncavo. Côncavo. Côncavo para cima? Ou para baixo? Eu não me lembro. Côncavo para baixo. Côncavo e convexo me confundo com cada música. Se a gente tiver errado, a gente vai tomar um pau daqui a pouco de alguém. Um, dois. Aí, eu tinha que me identificar com alguém para fazer essa personagem. Claro. Como eu era muito parecido com a minha mãe, tinha cabelo da mesma cor, eu copiei ela. Copiei a maquiagem dela, tinha o cabelo comprido, não precisei usar nenhum artifício. Me maquiei exatamente como ela, o mesmo batom, as unhas e tal. Não tinha barba? Não tinha, não, eu tive que tirar a barba, eu sempre usei barba. Ah, tá, porque nesse filme eu me lembro que eu tirei pro filme. Estava, realmente. Mas eu já fiz, no Zorra Total, eu fiz um personagem que era um travesti de barba. A gente fez aquele ônibus. Priscila, a rainha do deserto. O Paulo Silveira foi a Priscila. E eu e o Paulão éramos os companheiros da Priscila. E tipo assim, personagens assim, ridículos do visual, mas que não sabem que são ridículos, né? Estão arrasando, né? Eu agora, como diretor, que eu estou agora dirigindo mais do que antes, né? Eu comecei dirigindo, inclusive, no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Ah, em São Leopoldo, cidade onde a minha mãe foi criada. É, na Unicinos. Ah, sim, na Universidade. Eu montei o primeiro grupo de teatro definitivo lá. Eu não lembro o nome do grupo, mas a gente fez um espetáculo maravilhoso chamado Mas Livrai-nos do Mal, do Jairo Lima. Que ano que foi isso? Cara, isso faz... Olha, eu estou conseguindo lembrar os títulos, né? Não, tudo bem. Você quer que eu lembre o ano? Isso aí deve ter sido em 1966. Ah, tantas... Eu estava falando da primeira direção, ainda foi nos anos 60? É a minha primeira direção. Ah, isso eu não sabia mesmo. Não e sabia. Essa direção foi importante, porque eram 26 atores de faculdade que viraram alguns profissionais, o Balticeira... Tem mais uma que eu encontrei em São Paulo trabalhando, não vou lembrar o nome dela. Tinha um rapaz que cantava igual o Elvis Presley. Era uma turma muito grande e a gente foi convidado com essa produção para ir para o Festival de Nice, na França. Que legal. A minha mãe foi até professora, ela é pedagoga, ela foi até professora de um ator de teatro falecido, já gaúcho, que deve ter trabalhado com ele, o Hermes Mansilha. Hermes? Acho que era Mansilha o sobrenome, ele fez... É, eu trabalhei com Hermes. Exatamente, era um ator bem conhecido. Eu não sei se foi nesse espetáculo, mas eu acho que eu trabalhei com Hermes em Porto Alegre. Isso, ele faleceu já há alguns anos. Um grandão, né? Isso, exatamente. Então, desculpa, eu te interrompido. Eu vou, se não for problema, a gente vai indo e voltando no tempo um pouco, pode ser? Pode. Tá. Fala um pouquinho do teu trabalho, a gente também entrevistou o Adnor Pitanga, né, que eu acho um diretor super talentoso. É, o Adnor Pitanga, a gente fez filmes com a Rosana Guessa. Isso, com a Guessa e o Anthony Stephan, né, que é... É, o Anthony Stephan, falecido recentemente. Exatamente, né? Que foi o ator até que mais estrelou Bang Bangs italianos. Pois é, rapaz, ele era um excelente ator. Ele tinha toda aquela postura do ator de filmes de bang bang italiano, né? Sim. Aí eu trabalhei com ele num filme e eu fazia um personagemzinho razoável, mas ele era o principal. Pouco tempo atrás, eu estava passeando no Fashion Mall com a... Fashion Mall? Era no Fashion Mall com a minha mulher. Tinha uma inauguração de uma loja. Eu acho que a loja devia ser italiana. Porque eu olhei para dentro, eu olhei na vitrine assim, vi um montinho de gente, fotógrafos, filmando. Aí eu falei para minha mulher, e aquele ator ali, ó, eu trabalhei com ele. Ele é um ator italiano, ele deve ter vindo da Itália agora para a inauguração. Uma loja muito chique, assim, sabe? É todo de Pefé o nome dele. Eu não lembrava o nome dele. Eu tenho uma certa dificuldade imediata de lembrar rápido, assim, de um nome de alguém. Eu lembrei da fisionomia. Aí, de repente, ele está conversando assim com a mão cruzada no queixo. Aí ele vai olhando assim para a vitrine. Quando ele me enxerga, ele faz com a boca, com uma leitura bem fácil, um labial, Marcos Weinberg apontando para mim. Legal, que legal. O cara lembrou do meu nome na hora, lembrou de mim, eu fiquei muito, muito orgulhoso, muito vaidoso com isso, sabe? Que bacana, que bacana. E, querido, pulando para essa comédia italiana que fizesse há alguns anos, que é uma série de comédias italianas até... Natália Rio. É, Natália Rio, né, com o grande Christian De Sica, filho do Vittorio De Sica. Isso. Mas que é diretor e ator muito popular. E o produtor? De repente um dos 5 até atores mais populares dos últimos 30 anos na Itália. Cara, ele é igualzinho ao Vittorio. É como se eu estivesse assistindo o filme do Vittorio De Sica. Tá, é que esse filme eu não vi. No caso, o teu papel era falado em italiano, dublado? É, falado em italiano. Não sei nada de italiano. Eu tive que decorar. Foneticamente? Hein? Teve que memorizar foneticamente a fala. É, foneticamente, memória. Algumas coisas a gente entende, né? Claro, claro. Eu conversava com o diretor, ele falava em italiano e eu falava... Acho que era Mary Parente, né? É, parente. Parente. E agora, tinha o produtor do filme, era o Neto, era produtor, é um dos maiores produtores de cinema italiano. Agora eu não vou lembrar o nome imediatamente. Ok. É, era o Vittorio, era o Dino De Sica, De Laurentiis. Esse filme é produção do De Laurentiis? É, do Neto do De Laurentiis. Ah, a produção era dele, era um garoto. Que a filha dele foi produtora também, Rafaela De Laurentiis. Então deve ele herdou do também. Avô algumas coisas da produtora e continuou produzindo. Ele continua até hoje. Esse filme é uma série. Sim, uma série. É, ele fez Natália Paris, Natália... Tem que se passa na neve até. É. Esse nosso se passa... É, ele tem vários, tem que se passar na neve. Esse nosso se passou em... Pão de Açúcar, Corcovado, ele mostrou o Rio de Janeiro, né? E eu fazia um pai milionário da Michele, Michele Kizermaier, uma coisa assim, um nome difícil, mas uma menina muito linda. Comediante, todos eram comediantes. E ela me dizendo que ela tinha me conhecido no Zorra. Ela viu o Zorra, que lá ela faz programas de humor também. Que legal. E que gostava de ver Zorra na Globo Internacional. Que interessante. E que era minha fã. E ela, na época, estava vivendo um drama. Ela era namorada do Eros Ramazzotti. Sei, claro. É um dos maiores cantores italianos. O cara cantou, inclusive, com... Acho que teve até dueto com o Pavarotti também, né? É, ele cantou com o Pavarotti. Sim. Aí, sabe o que ele estava fazendo por causa da viagem dela? Ah. Indo a programas de televisão, tipo esses programas assim que você reclama que está desempregado. Programas assim de... Sim. Reclamando que ela tinha viajado, o maquiador ele contratou para acompanhar ela. Era meio assim, um maquiador, espião... E segurança dela. Entendi. E babá. É, babá. Da Costa. É, mas ela era muito safadinha. Ela beliscava a gente, fazia umas... Mas é muito criança, coitadinha, né? Linda. Muito engraçada, muito comunicativa. E eu tava intimidado com aquela equipe toda italiana. Não tinha um brasileiro, era só eu. O único ator brasileiro. Alguns figurantes depois participaram do filme. E aí ele estava indo nesses programas reclamar e ameaçando o suicídio. Uau! Porque estava sentindo falta dela. Entendi. Foi um escândalo na Itália nessa época a produção desse filme aqui por conta dela. Mas me colocaram num super hotel maravilhoso. Fui tratado como uma estrela brasileira, fazendo o pai dela, né? Que maravilha. A história era meio engraçadinha, ela vinha com um amante pro Brasil, e eu sabia que ela era noiva, meio a história assim, da vida dela com o Eros. Ela era noiva, mas veio com um amante pro Brasil. Entendi. Acabou apresentando pro pai um noivo, o amante como se fosse o noivo. Entendi. Aí deu a confusão, que depois o noivo veio. E para explicar para o pai tinha helicóptero, o pai era milionário. Sensacional. Mas é em Porto Alegre, porque a gente pulou essa fase, sim, quando sim, você estava me perguntando pode, do... Pode voltar, volta à vontade. Do shampoo, vou voltar, uhum. Porque eu vou te dizer que até desfilar em Porto Alegre, numa loja, eu desfilei. Falasse que era Renner, né? Pela Renner, eu tinha desfile chá da tarde nas quartas-feiras e jantar nas sextas. Tá, só um pouquinho, esses desfiles de chá da tarde, não estás num nível físico, assim, superior, não é tipo num palanque, não, né? É, literalmente fica caminhando com as senhoras ao redor. Isso. Isso, é tipo assim, a meio metro de ti, né? É, e elas, a gente tinha uma pista, né? Uhum. Era um salão, tinha um chá, elas provocavam, só tinham dois homens. O resto eram mulheres, nós éramos os primeiros manequins masculinos gaúchos. Uau, uau. Não existia, uau. Né? Então, uhum. Imagina. Meu irmão bateu num cara na rua que falou que tinha certeza que eu era gay. Meu irmão ficava brabo. Porque imagina, manequim gaúcho, ator de teatro, uhum. Né? Em Porto Alegre só podia ser gay. Sim, sim. E na época não era gay, era bicha. Sim, sim, sim. Aquele sim. Cara é bicha. Bom, aí essa fase de desfile me levou para São Paulo para show de desfile de modas. Entendi. Eu fiz uma revista Cruzeiro. Que legal. Que era da Rodia. Sim, sim. A Rodia era uma empresa muito grande de moda, sim, né? Sim, sim. E aí eu fiz lá o Festival do Couro. Fizemos fotografias com Ciro Del Nero, que era um fotógrafo famoso. Famosíssimo, né? É, e eu fui todo vestido de couro em cima de uma moto. A minha mãe tinha guardado essa revista. Eu acho que ela está aqui em casa. A minha mãe, quando faleceu, eu herdei malas de material. Ela guardava tudo, é? Ela guardava tudo. Que legal. Que guardava legal. Tudo. E aí, quer dizer, eu parti para Eixo Rio-São Paulo começando por aí. Entendi. E entendi. Depois fui fazer televisão. Aí vim também com a peça que eu dirigi, de 66... Uhum. Procurar encontro com o administrador do festival aqui em São Paulo. Ele demorou 2 meses, eu fiquei completamente perdido em São Paulo. Aí fui recebido pelo Marcos Chames para ficar na casa dele uma semana. Uhum. Ele tinha acabado de receber o prêmio Shell de jornalismo, gaúcho, né? Marcos Chames, não, Paulo Dorfman, desculpa. Ah, tá. Confundi que eu acabei de falar do Marcos Chames, que foi meu colega de palco. Uhum. Paulo Dorfman me recebeu em casa, fiquei lá uma semana na casa dele. Tinha o Belmiro Soutier, que morava junto com ele. Eu conheci uma gaúcha, que trabalhava com o Sérgio Jockman. Sim, grande. E vim com ela embora em 1969. Comprei um carro, eu trabalhava na TV Gaúcha, uhum. com o Maurício Sobrinho. Uhum. Maurício, eu dirigia e produzia um programa chamado Cidade Frente a Frente, uhum. que o Claro Gilberto era da Promoções, eu e o Marcos Killing fazíamos a produção desse programa. 7 horas de duração no ginásio da Brigada Militar. Trazíamos as cidades do interior para Porto Alegre para fazer competição positiva, né? Entendi. E aí quando eu vim embora, ainda o Maurício Sobrinho veio com o Ivan Castro. Era um programa, o Ivan Castro fazia dupla com o Renato, não me lembro o sobrenome do Renato, era o Gordo e o Magro, né? Não era obviamente, não era o Renato Pereira, né, comediante, né? Não, o Pereira era ator de teatro, né? Sim, sim, sim. Esse era o Ivan Castro e o... Eu não me lembro também. Uhum. Cabecinha tá ruim. Mas, enfim, o Ivan Castro veio fazer, no Rio de Janeiro, um programa chamado Alô Brasil, Aquele Abraço. Onde a Globo reunia um apresentador de cada estado. Que é quando veio para cá o Lúcio Mauro com a Arlete Salles. Claro, claro. E aí veio o Ivan Castro, de Porto Alegre. E vieram outros que não foram de grande aparência, né? Uhum. Não apareceram tanto. Para mim, o Ivan Castro, porque o Maurício pediu para eu receber o Ivan no Rio, buscá-lo no aeroporto, levar para a Globo, fazer uma produção, né? Uhum. Então ele não deixou eu me demitir da Gaúcha. Entendi. Ficou meio de chaperon. É. Fiquei de produtor executivo de receptivo, né? Aí, nesse meio tempo, eu fiz teste para teatro, fiz um teste com o Paulo Otran, que já tinha me assistido em Porto Alegre, num espetáculo que eu fiz em Porto Alegre chamado Antígona, de Sófocles. Sim. E aí ele me permitiu fazer o teste com Adolfo Celli e Antônia Carreiro. Que legal. Passei no teste e entrei na minha primeira, meu primeiro espetáculo, Eixo Rio-São Paulo. Mas a gente já tinha feito aí em Porto Alegre muitos espetáculos, eu fazia muito teatro. Porque em Porto Alegre a gente sobrevivia fazendo espetáculos por um mês de temporada. Mas nada durava mais do que um a dois meses. Sim, mas deixa eu te interromper só uma perguntinha, querido, assim. É uma pergunta meio clichê, né? E também muita gente responde, às vezes até eu acho que, até mais para chamar a atenção, assim, que ele estava assim, minha primeira paixão é o teatro. Né? Mas a tua, assim, diria assim, se pudesse escolher, tem uma preferência, vamos dizer, para o teatro, cinema ou TV, ou para ti, interpretando, está tudo bem, ou realmente que lance de estar com a plateia ali, testemunhando em tempo real, te empolga mais? Como é que é isso para ti? Não tem como discutir muito isso. Eu digo em todas as minhas aulas, agora mesmo eu dei aula em Suzano, e tiveram 90 alunos lá nos ouvindo para um curso de cinema. E por algum motivo a gente fez num teatro essa aula. E era voltado para cinema. Aí a primeira coisa que eu fiz, estava todo mundo na plateia, eu subi no palco, olhei para eles e disse, isso aqui é minha vida. E eu quero que seja o meu final. Que legal. Na verdade, o teatro não é a minha preferência, é a minha vida. Eu não trabalhei em teatro. Eu me diverti, eu vivi teatro, eu vivo teatro. Eu não vou deixar de fazer. Por mais que o público tenha se restrito, que esteja restrito a espetáculos chulos, espetáculos sem sentido, stand-ups que não têm dramaturgia. A minha vida vai continuar sendo teatro. Desculpa, querido, desculpa. É que às vezes está uma pausa, mas a gente não está se vendo, então às vezes eu penso... Desculpa, eu te interrompi. Não. Eu escolho o texto, eu escolho, leio textos. Escolha, eu quero representar tal personagem, eu quero dirigir aquela peça. No momento eu estou com uma peça em cartaz, uma comédia. Uma comédia sem responsabilidade nenhuma, a única de fazer rir e divertir, que é putz, a comédia. São esquetes, mas um elenco tão maravilhoso, a gente se considera uma família. Está se apresentando pelo Brasil, porque eu estou te perguntando isso, porque até o final do ano estavas com a super bem sucedida Diálogos dos Pênis. É, eu continuo com o Diálogos dos Pênis. Mas como o público modificou muito e estão me chamando muito para o workshop, eu resolvi fazer um projeto juntando as duas coisas. Eu criei um projeto chamado Orc Peça. Fala um pouco disso, pode ser? Posso. Eu até quero. Esse projeto, os alunos interessados, aí 15 alunos é o suficiente, no máximo 20, porque eu também não posso me dedicar muito acima de 20. Eu preciso me dedicar no workshop individualmente também. E aí com o meu colega de palco, que é técnico também, além de ser ator, é iluminador, a gente manda ingressos, marca o dia, o teatro, e a primeira aula desses alunos, eles não pagam, é gratuito o workshop. O importante é isso. Mas eles têm como primeira aula a responsabilidade de vender cada um 20 ingressos do espetáculo. Quer dizer, se eu tenho 15 alunos vendendo 20 ingressos cada um, eu tenho 300 pessoas na plateia. Eu já tenho a plateia para um espetáculo. Se eles vendem, eu não preciso nem fazer divulgação do espetáculo, é verdade? Eu não tenho custo, não tenho gasto, não tenho divulgação. Eu não preciso de ninguém. Ele vai fazer divulgação quem tiver interesse em divulgar cultura. Tá, e esse projeto específico, no caso, são esquetes de humor, é isso? Não, é a minha peça Diálogo dos Pênis. Essa é do Diálogo dos Pênis. É. Aí os alunos recebem a plateia, uma hora antes, duas horas antes do espetáculo, eu converso com eles e vamos fazer a montagem do espetáculo, já é uma aula. Entendi. Eles ajudam na montagem, montar a iluminação, eu que faço a iluminação. Uhum. Eu ensino a trilha sonora para o sonoplasta. E quem é que escreveu esse texto? Que ele, obviamente, tem uma, dá para fazer uma analogia com, obviamente, o monólogo da vagina. Como se isso é uma história, foi uma homenagem. Uhum. Isso quando, há 17 anos atrás, o Roberto Frota encomendou do Carlos Eduardo Novaes, que já tinha sido meu autor na TV Manchete. E ele, por sinal, é o diretor dessa peça, ele é o diretor. Uhum. Mas o espetáculo está completamente grande diferente, que o espetáculo foi entregue para os atores, né? Que legal. Porque, imagina, 17 anos, a gente atualizou em muito. Sim, sim. Até porque as noções de machismo são atualizadas a cada instante, né? São as piadas são atualizadas, tá. São nossas, mas ele assimila tudo. O Novaes assimila a modificação. Sim, essa peça, supostamente foi vista... até hoje, por mais de 1 milhão de brasileiros, é isso, né? Eu parei de contar a plateia quando deu 1,5 milhão de espectadores. Cara, isso não é acreditável. A gente já fez mais de 500 cidades pelo Brasil. Uau! Muito uau. Mais. Tá, e mal que lhe pergunte, assim, quando nas barbaridades que tu e teu amigo, no caso, que também, no caso, muda, o ator que faz até o Pirillo, até já fez, o grande Roberto Pirillo. Exatamente, Pirillo, eu fiz com três Robertos. Comecei com o Roberto Frota... Passei para o Roberto Lopes e no meio veio o Roberto Pirillo. Tá. E de quanto em quanto tempo muda o repertório, vamos chamar assim, o repertório de canalices que vocês destilam? Eu faço os dois personagens. Uhum. O Roberto Pirillo faz o personagem que o meu original. O Roberto Lopes faz o outro personagem. E aí, às vezes, eu faço o personagem do Roberto Frota, às vezes o meu... Mas a minha pergunta é já tem essa atualização? De quanto em quanto tempo tem essa atualização? Ah, isso é em cada espetáculo. É mesmo? Porque em cada cidade tem uma característica diferente. Claro, né? Claro. Tem uma linguagem diferente, claro, tem uma história diferente, né? A gente vai assimilando. Que legal. Quando que essa história é engraçada, a gente continua com ela, claro, no espetáculo, né? Sim, então isso é uma obra aberta, na verdade. É uma obra fechada na sua arquitetura. O Novaes diz, o bom é que vocês saem do texto e voltam para o texto original. E o público acompanha. A arquitetura é fixa, mas a decoração muda, né? Exatamente. Entendi. A decoração muda com o tempo, né? E com a atualização e de acordo com o local. Uma coisa que eu queria saber é o seguinte, o pessoal, né, eu sei que o pessoal ri tanto, né, que eu imagino que vocês então, me digam se isso acontece com muita frequência, vocês terem que atrasar a próxima fala, porque senão as pessoas vão perder, porque estão rindo tão alto que vão perder a É verdade, é verdade. Isso aí é um cuidado que todo comediante tem, né? Uhum. Comediante com experiência, ele tem esse cuidado, ele tem que começar... Ele tem que fazer o público parar de rir quando o público quando a risada começar a descender. Que ela tem uma música, né? Ela, uma curva dramática, né? Ela também tem um ritmo. Claro, é como uma piada. Você não pode errar o ritmo e a música da piada, senão você perde a piada. O timing, a risada também. Ela começa com uma explosão e aí ela tem um momento que ela começa a descender, você começar a falar alto e eles vão diminuindo a risada, você pode começar a voltar a falar normal. Entendi. Tá dando uma chuva aqui no Rio de Janeiro. Ah. Eu tô andando na casa toda aqui para ver se tem alguma janela aberta. Aberta, tá. Deixa eu te perguntar, querido. Você sabe que tem temporal brabo aqui, né? Hã? Desculpa. Tem temporal violento aqui. Eu vou. A gente tinha obrigado a perguntar sobre. Oi? Eu vou perguntar, é uma coisa que eu acho que é inevitável, né? Porque uma pessoa, né, que foi, trabalhou muito contigo, obviamente, o pessoal já deve estar sacando, que é, eu vou perguntar sobre o Paulo Silvino, né? Que a gente não lembra, mas ele até compositor era. Paulo, né? É todas as músicas de sacanagem, né? Ele seguiu o pai dele também, é mais ou menos uma história familiar. Sim, sim. A mãe dele era uma das grandes pianistas virtuosas, uhum, né? Uhum, virtuosa. E o pai dele era um dos melhores, maiores comediantes que tinha na época dele. Isso, Silvino Neto. Exatamente, exatamente. E o Silvino Neto fazia, compunha músicas, e o Paulo seguiu a... Eu estou trocando de aparelho, por isso faz um barulhinho de vez em quando. Tá. O Paulo seguiu os passos do pai. Porque o nome do diretor que tu interpretava dentro, né, da esquete mais conhecida era Sherman, obviamente em homenagem ao Maurício Sherman. Né? É. E eu queria dizer uma coisa, já que tinha muita improvisação ali, apesar de, obviamente, a arquitetura também da cena ser bem, muito realizada. A arquitetura era sempre a mesma, mas a gente improvisava nos ensaios. Sim. E depois carregava esse improviso, a gente improvisava fazendo brincadeira mais pesada. Sim, mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, era muito difícil para manteres a cara séria, já que tu basicamente era a escada para vários, né? Era tipo assim, como se fosse, sei lá, Jerry Lewis e Dean Martin, tu era a pessoa séria, o straight man da comédia, né? É. Então, como é que era pra ti se segurar? Vocês precisavam fazer muitos takes, assim? Porque... Mas deixa eu te explicar por que eu tinha que segurar. Cara, né? Porque na hora do ensaio, ele fazia o ensaio falando sacanagem. E na hora da gravação, ele fazia a cara de quem ia dizer aquela sacanagem. Entendi. Aí a gente caía na risada. E eu ainda cantava a música dele principal, era como era grande a piroga do índio. Descendo o rio, descendo pro mar. Lembra isso? Maravilha, maravilha. Maravilha. Cada entrevista no Jô Soares dele era um show à parte, né? Uh-huh. É, espetáculo. Me fala de projetos, então, tem projetos. Então está com duas peças. Essa, né? É Diálogo dos Pênis, é o Arquipeça, né? Que depois que eles botam o público para dentro, já tiveram duas horas de aula. Depois do espetáculo, eu dou mais duas horas de aula. Uau. Que é sobre as viagens, sobre a produção, sobre como é que a gente faz isso, tudo que a gente está conversando agora, da atualização do espetáculo, como é que é feito. Entendi. E aí eu dou tu destrincha um esqueleto do espetáculo, né? É. Aí eu dou um exercício para o outro dia. Sensacional. Eles formam duplas e eles têm que improvisar cenas do Diálogo dos Pênis. Entendi. Eu redirijo e aí faço uma... Eles podem gravar. São mais 8 horas de aula. Sensacional. Um improviso de cenas e eu dirigindo. Eles fazem o final melhorando essas cenas, aí eles podem gravar para ficar com o material gravado, né? Entendi. Esse é o workshop gratuito. Tá. E me diz uma coisa, Marcos, como é que a pessoa faz para saber, assim, tens um blog, alguma coisa fixa que a pessoa possa saber, um local, assim, virtual, que a pessoa possa chegar lá, quero ver o que está acontecendo com a carreira dele, alguma coisa. Tens, assim, um local onde a gente possa se atualizar disso ou não? Como é que funciona? Eu não tenho um blog, eu não tenho nada alinhado nesse sentido, mas eu tenho página, tenho grupo e tenho Instagram e tenho Facebook, tudo no meu nome. Tá, então, gente, né, W-A-I-N de nada, B de Brasil, E-R-G, Marcos. Isso, né? Primeiro Marcos. Isso. É Marcos Weinberg. Exatamente isso, no Instagram é junto, né? Ok. E no Facebook é separado. Marcos, assim, ó, de coração, tá? Quero te agradecer pelo papo com a gente. Pô, querido, eu que te agradeço, você tá me fazendo relembrar momentos fantásticos da minha vida. Pô. Nos Pampas e pelo Brasil todo. Eu ia dizer que você conhece Santa Vitória do Palmar? Eu já passei por lá, mas não posso... Eu fui lá fazer um espetáculo, era na ponta do Rio Grande do Sul, do lado do Chuí uruguaio. Na fronteira. Você imagina, eu fui de Oiapoque ao Chuí com esse espetáculo. Mas isso é sensacional, quer dizer, não tem então assim, não tem nenhum estado no Brasil que não tem outro, né? Não, cumprimos todos os estados, inclusive o Acre várias vezes. Uau, quer dizer que aquela teoria que o Acre não existe é mentira mesmo, não, né? Não existe, existe. Ah, tá. Existe e tem um bom público para teatro. Não, a gente não, não é sacanagem, por favor. A gente tem até ouvinte no Acre, então, por favor. É, só, é uma brincadeira, gente. É, por favor. É muito legal. O Acre é muito legal. É, tá. É um Brasil que todo mundo devia conhecer. Sensacional. Marcos, de novo, tá? Muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Obrigado você, querido. Um grande abraço, querido. Obrigado pelo carinho. Um beijo a todos. Um abraço. Tchau, querido. Marco Antônio. E aí, queridão? É a história viva da televisão, Benjamin. Teatro e tudo mais. Quer dizer, eu adoro, sabe, que uma coisa se cruza com a outra, né? Tipo como se a gente fosse falar sobre a experiência de vocês em rádio, certamente ia entrar em várias áreas diferentes também. Ah, eu adoro esse tipo de coisa, assim, né? Esse tipo de papo. Mas é mesmo. A gente ouvindo a narração dele sobre a trajetória, a gente fica com aquela pontinha de inveja, né? Fala, puxa vida, eu tive um ponto da vida que eu estava assim, né? Tal, só que eu não fui para frente, né? É. Eu parei por causa de algum motivo ou outro. Não, ele continuou, foi atrás do ideal e tudo mais. Puxa, é uma história fantástica, é muito bacana. Que mesmo. Nem é o Fofunha. Sempre na batalha, hein? Porque sempre. Ele até estava comentando comigo em off que vários teatros estão fechando. É. Então aquele papo, sempre na batalha. É, né? Que nem o Fofunha, poderia ter sido o maior locutor do Brasil, mas daí a gagueira pintou, se transformou em operador. Vamos para a primeira música. Eu podia ser o maior conquistador do Brasil e nasci com essa cara. Então, nem todo mundo é abençoado. Né? Sabe, tem que nascer ruivos até, não tem? Tem ruivos, tem. Isso. Raça maldita. uma coisa que ele disse também que eu achei muito, muito bacana, você viu? Ele, aos 10 anos de idade, ele foi num teatro, viu? Só esse fato dele relembrar esse tipo de coisa que a gente passou, aos 10 anos de idade foi num teatro. Que criança hoje em dia vai em teatro aos 10 anos? Eu não vejo nada demais, porque o Marco Antônio, aos 9 anos, foi assistir Behind the Green Door. Esse é um filme pornô, que ele tá mentindo, tá? Eu não fui. Eu vi esse filme faz acho que uns 2 dias pela primeira vez. Não, acho que foi assistir, mas não entrou, né, Lógico? Não entrou. Ele assistiu Behind the Green Door, The Devil e Mr. Jones. Nossa. Ele assistiu tudo. Bom, vamos pra primeira música. O João faz uma coisa chamada projeção. Ele projeta o que acontece com ele. Mas tudo bem, vamos lá. Então, final. Na nossa pesquisa musical, né? Então, anos 50, gente, por favor. Jesse James and Frank James, Billy the Kid and all the rest. Suppose there's been some bad cats out there in the West. But if those cats could have dug me and my little bandit ways, they would have hung up their guns, made it to their graves, 'cause I'm a little bandit. Baby, baby, don't you need some money? Oh, baby, baby, don't you need some money? Well, I'm a love stealing bandit, gonna steal your love. I used to jump on my white horse Cadillac and ride across the borderline. I'd rope 55 girls and kiss them all at the same time. I'd take 35 or 40 and load them all on a freight. That was $1 million reward for me in each and every state. The sheriff says, your name Love Bandit Jones, and I said in a very deep voice, yes, brother sheriff, and that's your chick on the back of my horse, 'cause I'm a little bandit. Baby, baby, don't you need somebody new? Oh, baby, baby, don't you need somebody new? Well, I'm a love-stealing bandit, gonna steal your love from you. Wider, Matt Dillon, and Cheyenne had seen me coming, they'd all ran. They say I'm the baddest bandit they ever saw. I'd steal a girl before any of them could throw. With the chick in my arms, I'd make my flight. In 15 seconds, brother, I'm out of sight. And if you want your girl, keep her by your side. 'Cause if she flags my horse Cadillac, I'll sure let her ride. 'Cause I'm a little bandit. Well, I'm a love-stealing bandit, gonna steal your love from you. Well, I'm a love. Marco Antônio, o Benjamin tem um pedido para você. Qual é, Benjamin? É, o nome dessa música é? Love Bandit. Não, não. Nós precisamos... em português, o que é? Como é que... Já estou sacando os problemas. Nesse caso, é Bandido do Amor. Uhum. Tá? Isso. Mas uma pessoa, então, ele também está com memória meio ruim, é isso? Não, é que o inglês dele também está meio enferrujado. Entendi, enferrujado, isso aí. Obrigado, gente. Mas eu estou ficando com cuidado, viu? Eu estou tentando não colocar minha bunda dentro na janela, mas eu sabe, eu fracasso de vez em quando. Mas vamos lá. Essa canção aí da virada de 56, 57, o nome do grupo The Cadets, ou seja, os Cadetes. Basicamente, a letra, ele começa falando dos crimes, né, do Frank, do Jesse James, e diz que não dá para comparar com os crimes que ele cometeu, porque na área dele ele era um criminoso do amor. Então, desculpa, eu falei Cadets, o maior sucesso do grupo, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, é Stranded in the Jungle, ou seja, Perdido na Selva, não confundivelmente com aquela obra-prima lá dos anos 90 e Absurdettes, aquela canção dos anos 80, essa Stranded in the Jungle, que já ouvi um trechinho de 56, vou falar, então basicamente esse grupo é um grupo de doo-wop, que era aquele estilo de rhythm and blues, com harmonizações vocais super presentes, com pouco legal. Instrumental ou nenhum instrumental, meio a capela, né, que começou a se popularizar na década de 40 nos Estados Unidos. Esse grupo é de Los Angeles, eles começaram cantando gospel, né? É incrível como, né, a história se repete, né, João? A gente sempre, quando vai falar do background deles de ser, né, cantor negro nos Estados Unidos, a maioria esmagadora dessa época, tudo começou com o cantor da igreja, né? Então, os integrantes originais, Lloyd McCraw, Will Jones, Aaron Collins, Willie Davis e Austin Taylor e Glendon Kingsby. E eles chegaram a trabalhar em dois selos diferentes ao mesmo tempo, usando o nome Cadets num e no outro The Jacks. Só que daí, na hora de fazer tour, eles só se apresentavam como The Cadets. Vale dizer que o grupo existiu de 54 até 57, e o Will Jones, que eu citei há pouco, foi do grupo, largou esse grupo para fazer parte de um grupo que o João gosta, que é The Coasters. Coasters. Bem legal. Eu tava anotando, ele é o que tava cantando nessa música. Isso, exatamente. Eu tava anotando, por isso que eu perguntei até pro João qual o nome voz, do grupo. Né? Pelo tipo de voz que eu tenho, o Coasters, eu adoro também. E é super marcante, né? Então, aquele estilo de cantar, né? Muito, estilo forte, ele imprime aquela, parece que ele tá querendo que as pessoas escutem mesmo, né? Então, bem forte. E meio interpretação, quase que um pré-rap, só que mil vezes melhor, claro, mas mesmo. Ele contando a história, né? Fazer um personagem. Esse grupo pode ser ouvido na trilha sonora do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Pode tocar um trechinho, por favor, do Stranded in the Jungle, de 55? I crashed in the jungle while I was trying to keep a date with my little girl who was back in the States. I was stranded in the jungle, afraid and alone, trying to figure a way to get a message back home. But I was out of know that the wreckage of my plane had been picked up and spotted in my girl in Lover's Lane. And meanwhile, back in the States. Baby, baby. Marco Antônio. Acho que a gente pode adentrar, então, os anos 60, vamos lá? Pode, só deixa eu te contar um segredo. É. O Benjamin Júnior tem uma banda e ele é baterista, viu? Ah, é, Benjamin? É. Tô baterista. Benjamin... Além de vozeirão, então, tem uma banda? Tem, então. Tem uma banda e é baterista, é por isso, viu? Ah, tá. Vamos lá. Eu adoro. And later on, then stayed on this old town too long. Summer's almost gone, yes, summer's almost gone. Then laid around and stayed around this old town too long. And I feel like I've got to travel on. There's a lonesome freight at 6:08 coming through the town. coming through the town. Yes, I'll be homeward bound. There's a lonesome freight at 6:08 coming through the town, and I feel like I've got to travel on. Then later on, then later on, this old town too long. Summer's almost gone, yes, yes, summer's almost gone. Done later on, then stayed around, this old town too long. And I feel like I've got to travel on. I've waited here for most a year, waiting for the sun to shine, waiting for the sun to shine, hoping you change your mind. I've waited here for most a year, waiting for the sun to shine. Now I feel like I've got to travel on. Done it around, done stayed around, this old town too long. Summer's almost gone, yes, summer's almost gone, Lord Mama. Done later on, done stayed around, this old town too long. And I feel like I've got to travel on. Well, chilly wind will soon begin, I'll be on my way. Yes, go home to stay. Yes, chilly wind will soon begin, I'll be on my way. And I feel like I've got to travel on. Done did it on, done stayed around, this old town too long. Summer's almost gone, yes, tell you, summer's almost gone. Done laid around, done stayed around, this old town too long. And I feel like I've got to travel on. Done laid around, done stayed around, this old town too long. Yes, summer's almost gone, Lord Mama. Summer's almost gone, yes, I tell you done. Marco Antônio. Tá, obrigado. Essa canção, assim, na minha humilde opinião, eu acho que ia ser um crime ela não ter feito sucesso. Uma canção de 62, o nome é Gotta Travel On. Ou seja, preciso continuar na estrada viajando. Foi produzida até pelo Hugo Montenegro, que era um americano que fez muita trilha sonora de Bang Bang para TV e tudo mais. Era muito influenciado pelo Ennio Morricone. Até o único filme que o Elvis Presley fez, que ele não aparece cantando, que é o Charo, que é um bang bang, bem no estilo de bang bang italiano, foi até musicado pelo Hugo Montenegro, que produziu esse trabalho do Harry Belafonte, né? Que a gente ouviu aí, o Harry, para quem não sabe, por favor, mas tudo bem, lá vai, ator, produtor, ativista social, amigão do Martin Luther King, quando não era moda ser anti-apartheid, ele já estava na luta, de origem jamaicana por parte de mãe, ele nasceu no Harlem, em New York City. O nome de batismo dele, Harold Belafonte. E daí ele tentou simplificar para Harry Belafonte. Nasceu em 1927, está vivo, graças a Deus. Apelidado do Rei do Calypso, vale dizer que é o Calypso de verdade, não é aquele que volta e meio o João chega e pergunta se é o que eu gosto. A banda aquela. Não é. Não vamos confundir, por favor. O João acho que eu esqueço, mas eu não esqueço. Eu fui aqui no meu bloquinho. Tá? A partir dos anos 50, ele... Basicamente dá para dizer que ele foi um embaixador em grande parte do mundo desse ritmo caribenho. Ele estrelou, por exemplo, o musical Carmen Jones, que era baseado no Carmen de Bizet, com a Dorothy Dandridge, só que o interessante é que ele teve a voz dublada por um cantor de ópera. Ele produziu também um filme chamado Beat Street, sobre breakdancing, mas agora o João também vai se lembrar e vai se segurar para não rir, mas vai rir. Ele competiu com um filme bem menos ambicioso e bem mais picareta chamado Breakdance, no original Breaking, de quem? De dois primos israelenses, Menard N'Golo e Aaron Globus. Globus. E o brabo é que ele perdeu. No caso, o Beat Street, que era super, foi um filme caro e uma pegada assim, bem assim, séria, diríamos assim, e era com a Lai Dong Chong, foi fracasso. Enquanto isso, o Breaking, que no Brasil chamou Breakdance, o filme, fez alta grana e vendeu até uma sequência depois. Então, ele pode ser ouvido, o Harry Belafonte, entre vários trabalhos, num programa que eu adorava, o Muppet Show, o original, no Clube Paradise, ou Club Paradise, ou Clube Paraíso, que é com Robin Williams, Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem, etc, etc. Vamos tocar, por favor, de 56, canção dele, que fez bastante sucesso, Banana Boat Song. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Lift 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Vou dar banana pro Fufunha. Para. Aqui, ó, a gente tava nos anos 60, né, a canção que a gente tocou na íntegra, Gotta Travel Alone, é de 62, esse aí é de 56, e foi o primeiro compacto a ultrapassar 1 milhão de vendas na discografia, na indústria do disco nos Estados Unidos. Então, bom, a gente pode adentrar os anos 70, vamos lá? Somebody stole my wife. Marco Antônio, essa música o Marco Antônio dedica ao Renzo Mora. Essa canção não tem nada a ver com isso, gente. Não é ensaiado isso antes, essa sacanagem, tá? Essa canção é de 70 para 71. O nome do grupo é Mango Jerry, é N de Maria, U, N de nada, G-O e Jerry como o nome Jerry, né? J-E-R-R, R-R-Y. O nome da canção... Somebody stole my wife, ou seja, alguém roubou minha esposa. Só que ele canta num estilo como se tivesse, né, como se estivessem todos com muito trago na cabeça, e às vezes parece que na verdade ele não está comentando o que aconteceu, como se ele quisesse fazer um mantra para que acontecesse. Né? No caso, o maior sucesso desse grupo foi meio que um grupo de um sucesso só, meio One Hit Wonder, In the Summertime, que também é de 70. A gente vai ver daqui a pouco um trechinho, mas o que eu posso falar da banda? O compacto que tem a canção In the Summertime, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, é um dos compactos mais vendidos da história, com 10 milhões vendidos. Não o Somebody Stole My Wife, o In the Summertime, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eles também são muito, é uma banda britânica, eles também são muito populares na África do Sul, principalmente nos anos 70. Eles fizeram muitos shows por lá. O grupo britânico de pop, rock psicodélico, blues, com um pouco de country, esse grupo teve várias formações desde a criação em 69, mas sempre com um líder. Esse nunca largou, digamos assim, a galinha dos ovos de ouro, que é o chefe, o líder da banda, Raymond Edward Dorset. Ele está vivo até hoje com 72 anos, e ele é inglês daquela região londrina conhecida como Middlesex. Ao redor dos 16 anos, ele largou os estudos e foi ser aprendiz de cabeleireiro, mas sempre sonhando em viver da música. Ele tem 6 filhos de 3 casamentos e ainda se apresenta pelo mundo, sempre usando, ele é dono da marca, né, Mango Jerry. Ele diz que não tem planos de se aposentar. O nome Mango Jerry veio de um poema chamado Mango Jerry Rumpelstiltskin, que é daquele icônico escritor T.S. Eliot, que é um americano naturalizado britânico, até ganhou o prêmio Nobel da literatura, eu não me lembro exatamente, acho que é lá para 47, 48. Esse Mango Jerry pode ser ouvido nas siglas de um filme chamado 29th Street, em inglês, no Brasil era Virado para a Lua, aquele Crying Game, Traído pelo Desejo, O Substituto, e na série recente The Deuce, que é sobre, né, novatos dos anos 70, tendo como pano de fundo a indústria pornô se firmando, dos filmes pornográficos. Filmes até muitos, né, até citados pelo João e que ele tentou imputar, eu pequeno indo, né? Se eu já sou assim, tendo visto pornô pela primeira vez com 12 anos, imagina se eu tivesse visto com 9. Bom, falando sério, eu estaria agora comendo o telefone, né? Só o que ninguém sabe é que o Marco Antônio fez faculdade de cinema, pós-graduação de cinema, e dirigiu inúmeros filmes pornô nos Estados Unidos. Com pseudônimo, né? Com pseudônimo, né? Você dirigia filme pornô. Não, o brabo é que o João, ele fala num tom que parece que ele tá literalmente anunciando uma verdade. Então, né, ele já falou de escapado via pra boates aqui. E o Luiz Calista, que fica me sacaneando, o que ele faz? O João fala e o cara faz foto e montagem. E depois, tem que ver, né, cara? Eu tô falando com uma amiga minha, mas peraí, mas... Não é nada disso que nós falamos. O Renzo Mora só contou que tem uma boate lá em Porto Alegre, a Catedral, que é do Ronaldinho. La Barca, que é do Ronaldinho, e o Marco Antônio é o gerente. Ele vai lá, abre, fecha, controla. Agora as meninas. Eu sou gerente. Antes eu era apenas o cara que mais usa. Agora eu sou gerente. Olha só, gente. É uma casa, né, atrás da outra. Vamos tocar o In the Summertime, por favor, um trechinho. Vamos lá. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you a town or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and lay by. Marco Antônio, bons tempos. Muito sucesso e tem pinta de música que foi composta sob o efeito de maconha estragada, na minha opinião. Mas, no caso, eu sempre tento também fazer, às vezes a gente consegue, às vezes não consegue, fazer um link também das canções, com um pouquinho, a gente tenta assim, também com o entrevistado, né? Então, no caso, Somebody Stole My Wife, né? Alguém roubou minha esposa, dá pra fazer meio um link com a canalice do diálogo do pênis, dos pênis. E esse In the Summertime, novamente, que quer dizer durante o verão, no verão a gente pode fazer um link também com a nossa realidade, que eu não sei aí, imagino que aí esteja um calorão, mas aqui tá assim, vou te contar, aqui tá terrível. Quantos graus tá fazendo aí, tem ideia? Não, aqui tá frio. Ah, tá frio aí? Tá frio, chovendo, e o tempo muito fechado. É, aqui tava tipo 34 graus. Imagina. Até tipo uma hora atrás. Então assim, hoje chegou a 29,30 aqui, mas depois como é que choveu. É, como é que é? Chegou a 29,30, depois caiu. Aí caiu. Uau, eu não tô mentindo, no litoral, o Noronha, conhece o Chico Mugem? Sim. Foi pra praia pra tentar, né, pô, arejar, não sei o quê. Só que ele contou que a mãe dele colocou um termômetro no jardinzinho que tem na frente da casa. Isso faz 5 dias. 47. Nossa senhora. Barbaridade. Então, assim, disse sem mentira mesmo, assim, que os cachorros estavam caminhando deprimidos na rua. Ficando um troço terrível. Mas então, vamos adentrar os anos 80? Vamos lá. Fui a minha dose de insulina. Não, essa não ia chupar, que ia destratar dessa forma, tá, gente? Vamos lá. É um abuso atrás do outro, vou te contar, vou precisar voltar pro meu Rivotril. 800 miligramas. É. Gente, assim, ó, a gente está nos anos 80, esse cantor Zucchero. Agora dei para implicar o João para perguntar o que quer dizer. Eu vou dizer açúcar dele, viu? Só açúcar, e dele já aproveita e faz o link, obviamente, com a diabetes. Tá bem? Mas, de qualquer forma, o nome da canção é Que Destino Sei, uma canção da virada de 82 para 83. O maior sucesso dele foi Sans Una Donna. Na verdade, a versão que fez sucesso no Brasil a partir dos anos 90 era até um dueto dele com Paul Young, mas o link que daqui a pouco a gente vai tocar aí, um trecho, é da versão original, que é de 87, e é só com ele, e é todo em italiano. O que posso falar do Zucchero? O nome de batismo, Adelmo Fornaciari. Ele nasceu em Reggio, no norte da Itália, tem 63 anos, vendeu até hoje cerca, ele é profissional, tá na carreira mesmo desde 1970, e ele tem 63 anos e já vendeu quase 60 milhões de discos. Dá para quase dizer, a gente vai poder sacar isso mais no Sans Una Donna, que é quase que uma versão mais jovem, mais pop, do Joe Cocker. Apesar de, claro, no final da carreira, o Joe Cocker estava bem pop, assim. Mas ele achava até que ia ser goleiro de futebol quando criança, mas de adolescente ele ficou amigo de um afro-americano que havia chegado à Itália para estudar em Bolonha, e daí o cara abriu os olhos dele apresentando o Zucchero, né, o Adelmo Fornaciari, ao mundo do blues americano, ao rhythm and blues, e daí o Zucchero ficou apenas viciado num cara chamado Marvin Gaye. Tá. Apenas, né? Você está se viciando em alguma coisa, né? Então, ele está desde setembro com uma prenativa, ele canta blues, pop, funk, de verdade, por favor, toca teclado, bateria, baixo, guitarra e sax. Ele também produz vários dos trabalhos dele. Já colaborou com gente como Ray Charles, Fred Bongusto, Sting, Eric Clapton, Steve Ray Vaughan, Brian May, Miles Davis, B.B. King, Bono, Andrea Bocelli. Ele pode ser ouvido em trilhas como Ladrão de Crianças, um filme italiano, e Ladri de Bambini, no tenebroso French Kiss, que no Brasil era Surpresa do Coração, com a Meg Ryan e o Kevin Klein, um filme que eu realmente detesto. The Mighty, no Brasil, era Sempre Amigos, com a Sharon Stone, um drama, e na série SOS Malibu, estrelado, né, e produzido pelo um dos atores favoritos, o João não conta isso, mas é o David Hasselhoff, né, do Super Máquina. Não, gosto muito. Convidenciou que acha o cara, assim, nem tão muito talentoso, mas acha o cara pelo menos um pão, né? Exato, não é, principalmente em Miami Beach. Isso, ali... Ele tá ali em Malibu, não sei o quê, e correndo com bermudinha vermelha. Exatamente, né? Bem viadinho. Gente, por favor, tá? Carta se reclamando pro João, eu não tenho culpa, isso não foi ensaiado. Vamos, por favor, pro Sans Una Donna, por favor, de 87. O que quer dizer Sans Una Donna? Tá, Sans Una Donna é a história da minha vida, tá? É sem mulher, quer dizer. Não. Sem mulher, tá? Tá bom. I change the world. I want to change the world. No me conoce que paso yo. O Marco Antônio disse, sem uma mulher, vocês tenham com várias mulheres. Olha só isso. É legal que, eu não sei se ele acha que me ajuda, mas ele só me prejudica. Tá, é isso. Tá bom. Então, tá. Não, mas, de qualquer forma, acho que era isso, né, gente? Não, quero... calma. Tá. Tem uma aqui exclusiva, que é a última de hoje, mandada por nosso querido amigo, o Benjamin Jovil, Todd Vandergreen. Você, do início você não deve gostar muito, mas você vai achar muito... Mas só uma perguntinha, algum ouvinte ou essa tu escolheu a dedo? Essa aqui? Essa não, que vai tocar agora. Que foi mandada por Todd Vandergreen. Tá, vamos lá. Vamos lá, Fufunha. Again. Just me on drums. Take three. Shaka Khan, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, cause I feel for you. Shaka Khan, won't you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Shaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. Let me take you in my arms, let me feel you with my charm, Shaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Shaka. I'll make it more than just a physical thing. I wanna rock it, Shaka, baby, cause you make me wanna scream. Antônio. Uau, raridade mesmo, claro, eu conhecia já não essa versão, né, a versão... A original. A original, com a Chaka Khan, eu prefiro ela mais em back, em vocals, e gosto alguma coisa dela com ruffles, aquele, mas, e a gente só adivinhou que o começo eu ia gostar muito, começa meio com rap, parece um lance meio rap, meio break, daria até pra ser parte da trilha do break dance, aquele do Golan Globus. Mas não, é uma bela canção, tem uma mega voz, é o que ela já fez de backing vocals aí pra aquela pessoa, a agenda dela é pro telefone de todo mundo na indústria de língua inglesa. E um detalhe, isso aqui foi um sarau na casa dele, que ele reuniu amigos. Ah, um sarau? Um sarau na casa dele, reuniu amigos. Ah, pesquisados no começo, né, tudo mais. É, porque foi gravado, completa tudo ao vivo, a imagem não é das melhores, mas ao vivo. E a cantora não era Tchaka Khan estava fazendo backing vocals. Ah, é? É isso, né? Eu não sei o nome da cantora, escrevi para ele para me mandar o nome da cantora, porque eu achei a fantástica também, mas a Tchaka Khan estava fazendo... Tem um estilo da Tchaka Khan, obviamente, Tem. Eu achei fantástico. Posso deduzir, obviamente, que se daqui a pouco der porcaria no computador dele e tu não segurar essa versão aí, literalmente ninguém vai ter no planeta, certo? Não tem. Tá. Não tem. Maravilha. Eu quero agradecer, então, pelo espaço. Um abraço, Benjamin. Valeu, João. Valeu, Fufunho. E valeu, público, tá? Dando a força pra gente, tá bom? Até quinta-feira? Até quinta-feira. Grande abraço, gente, tá? Tchau, querido. Tchau, querida. Um abraço, gente. Um grande abraço. Bom, você vê que de filme, discutir com o Marco Antônio é perda de tempo. Perda de tempo discutir filme com o Marco Antônio. Viveu 10 ou 12 anos nos Estados Unidos, fazendo faculdade de cinema em Los Angeles, depois fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado, fez o Diabo A4 nos Estados Unidos, é roteirista, conhece absolutamente tudo. Não, só não sabe tudo porque tudo não foi inventado. Exatamente. E vai sendo inventado e ele vai sabendo, é isso aí. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do... O Marco de hoje com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa Fufunha, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Alberto Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação João Alckmin. Benjamin Júnior, que estará de volta conosco amanhã às 18 horas. Benjamin, um grande abraço a você, até amanhã. Um grande abraço, João Fufunha, a todos os nossos caríssimos ouvintes. Um grande abraço, até amanhã então. Boa noite, Brasil, boa noite, mundo. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais. Showtime Web Radio.